o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como sempre, todo sabadão, aquele momento para você curtir seu rock and roll à vontade, os clássicos do rock. Como o cara fala lá do aqui programa que eu assisto, Death Metal Show do VH1. A sua casa do heavy metal e do hard rock. Só que aqui tem blues também, tem southern rock, tem... Eu detesto esses nomezinhos de ficar rotulando rock, né? Mas hoje em dia tem isso, tem white rock, como é que é? White metal, death metal, black metal, gothic metal. Pô, pelo amor de Deus, me poupa, é rock and roll, cara. Na minha época era rock and roll e fim de papo, ok? Depois é que começaram a inventar essa palhaçada aí. É, pra mim é palhaçada. Bom, não sou o que eles fazem, ficar rotulando. Tá ok? Olha, hoje, olha, três álbuns novos, que eu tô pra tocar isso aqui já tem tempo, tá? Tivemos aquelas férias meio prolongadas que a gente tirou, mas mesmo assim não vai deixar de ser novidade, porque o álbum tá sendo lançado agora, praticamente. Foi lançado agora, praticamente. O novo álbum do Black Sabbath, o novo álbum do Deep Purple e o novo álbum do Slash. Aqui tem os clássicos do rock e tem os lançamentos também pra você ficar por dentro do que essa rapaziada tá fazendo. Aliás, o que esses coroas estão fazendo? São os coroas do rock. Tirando o Slash aqui, que é o mais novinho, o resto é tudo coroa, tudo 60, meu amigo. De pop, o Black Sabbath? Brincadeira. E o Black Sabbath, então, é aquela história que já falei. Tentaram voltar com a formação original, mas parece que o Bill Ward não entrou em acordo financeiro com a Yoko Ono do Heavy Metal lá, que é a Sharon Osbourne. É ela mesmo. Ela que está estragando isso tudo. Acabou não entrando no acordo e colocaram outro baterista lá do Rage Against the Machine, gravaram o álbum e dispensaram o cara. Você vê como é que era o cara. E nessa turnê, tá o baterista do Ozzy Osbourne. É, o Ozzy Osbourne tem a carreira solo dele, que fez mais sucesso que Black Sabbath. E é o Ozzy Osbourne, o baterista, que eu não lembro o nome do baterista, tá? Eu sempre esqueço, né, cara? É a mesma coisa, você vai escalar um time de futebol, você esquece o ponto esquerdo, coitado. É sempre esquecido. Mas, não sendo menosprezado, porque o baterista é essencial em qualquer banda, cara. Eles que ditam o ritmo da música. Bom, é o álbum 13. É, 13. Não sei o que tem a ver, né, cara? Se você é meio supersticioso, sei lá o quê. Se for, meu amigo, 13 é o número da sorte aqui, ó. Porque o álbum tá maravilhoso, a crítica toda adorou, tá? E você vai poder tirar suas conclusões agora. O novo álbum do Black Sabbath com Tony Iommi, Geezer Butler e... ele, Mr. Madman, Ozzy Osbourne. Já falei, baterista, não sei o nome, tá? Vamos lá, então, a gente começa com Ends of Beginning, Black Sabbath, cara. Classic Rocks. run through dying land. Swimming in sorrow, they kill, steal and borrow. There is no tomorrow, for the sinners will be dead. Shields. E aí, cara? Eu dei essa risada, você deve estar de bobeira. Pega o seu queixo que tá no joelho aí, ó. Caiu. Caiu mesmo, porque olha, eu ouvi. Sinceramente, eu falei pros meus filhos, não vai sair coisa boa, cara. Porque tudo tem sua época, aquela coisa toda, mas que nada, rapaz. Parece que os caras entraram numa máquina do tempo, voltaram aos anos 70 e fizeram um álbum maravilhoso. Eu achei maravilhoso esse álbum. É o álbum 13, o 13, se você preferir. Você ouviu, ó, Age of Wisdom, Zeitgeist, eu sei que é alemão aí, se eu falei errado, me corrija depois, tá? É, Luna, God is Dead, olha só, God is Dead, é o nome da música, e End of Beginning, é o Black Sabbath, que vocês vão poder curtir se tiverem 300 pau pra gastar, em outubro, agora dia 13, lá na Praça da Apoteose, tá? Vale a pena, se tiver, pode comprar, meu amigo, se você não gostar do show, te dou 600 pau, tá? Duvido se não vai gostar. Bom, a gente vai pro break e volta com mais, Black Sabbath já começando a tocar o novo álbum do Deep Purple, um álbum chamado Now That, lançado agora, tem três só da formação original, o Ian Paice, baterista, Ian Gillan, guitarrista e... tem um outro cara, a Roger Glover, o baixista, tá bom? A gente volta já. É isso aí, Classic Rocks levando pra vocês também as novidades do rock and roll. Isso é importante também, não só os clássicos, mas se bem que Black Sabbath é um clássico, né, cara? E disco novo, caramba, cara, eu não vou cansar de elogiar esse álbum, que realmente foi uma surpresa e tanto, eu não esperava. Pra você que não sabe, Tony Iommi tá com câncer também, tá fazendo tratamento, tá meio complicado, por isso que ele resolveu gravar esse álbum assim rapidinho, porque ele não sabe se vai ter muito tempo. Aquela história, né, cara? Uma história triste, mas faz parte do rock and roll. Né? Olha, vamos começar aí com Live Forever, cara, Black Sabbath. Classic Rocks. We'll be right back.

seems. And now you have to face whatever death brings. Yeah. You fall forsaken. You knew what you were doing. In silence, your violence has left my life in ruin. Yeah. In ruin. You lie on the bitch you made. that you send. Well, you're from up north and I live in Wonderland. Dear neighbor of mine, we're centuries light years apart. You carry no flames, you're visible in the dark. Beleza, você já ouviu aí, ó, as últimas três músicas do último álbum do Deep Purple, lançado agora, cara, logo Not Now That, tá? Aí, ó, esses caras resolvem fazer música em alemão, mano, que eu não sei falar alemão, cara. Weidenstein, Weidenstein, parece nome de cerveja, né? E alemão adora beber mesmo, cara, fazer o quê? É Weidenstein, é o nome da música, tá? O anterior foi Hell to Pay, é Hell to Pay, é o diabo pra pagar. Tem gente que é assim. E é Simple Song, as três últimas aí do álbum do Deep Purple, All That, e as outras, Dear Father, que eu quase matei o pai do pai do Ozzy aqui, que é o Dead Father, que bem que o pai do Ozzy já faleceu mesmo, né? Na Major Head Soul e Live Forever, o último álbum do Black Sabbath. Se eu fosse você, eu compraria o CD, tudo bonitinho, cara. Tá, vale a pena você gastar isso, porque vai ser um marco, cara. É o último álbum do Black Sabbath. Não sei se eles vão gravar outro, porque infelizmente Tony Iommi tá com câncer. Não sei se eles vão ter condições de gravar um outro álbum, tá? Mas fica aí pra você registrado e gravado. Legal? A gente vai pro break e na sequência tem mais Deep Purple pra você. Não saia daí. É o Classic Rocks aqui na Rio Sul Rádio.com. Um alô pra galera do It's On Rock and Roll, né, Marquinhos? Encontrei com o Zé Luiz essa semana aí, mandei um alô pra ele, falei que a gente não esquece dele aqui. E aí do pessoal do It's On Rock and Roll, que estão de parabéns por estarem no site que mantém o rock and roll vivo. Como diz a música do Rolling Stones, It's On Rock and Roll, that we like it. Nós gostamos, né? A música é I Like It, mas eu troco We Like It, porque todos nós gostamos de rock and roll, com certeza. Tá ok? Bom, e olha só. Vamos seguir então com o novo álbum do Deep Purple, cara, Now That, tá? A gente vai de Bodyline, vem comigo. Classic Rocks. We'll be right back. this shadow in the hole where my door used to be. You never give up one more out of me. Come on in, help yourself. Stretch around. has made an erase tomorrow, tomorrow. And when it's all said and done, we will have love. Aí, ó, já terminou no finalzinho do bloco, aí você já ouviu o bloco, oh, meu Deus, não perca essa mania. No finalzinho do set de música, aí você já ouviu a primeira faixa, aliás, a faixa título do último álbum do Slash, Apocalypse Love, tá? O último álbum do Slash, lançado agora recentemente. Você já ouviu aí uma faixa, depois do break, você vai na última sequência, você vai ouvir o resto do álbum. Não vai ser o álbum todo, porque não vai dar, mas você já vai sentir o peso do Slash, tá? Você ouviu também, ó, do Deep Purple, Vincent Price... Olha só, a Prévus, agora é em francês também. Esses caras estão misturando tudo, cara. A Prévus, tá? Se eu estiver falando errado, alguém que conhece me fala bem francês, se eu estiver falando errado, me corrija, tá? A Prévus, tá? Ela. Olha, Blood from the Stone, da Above and Beyond e Bodyline, de Purple, tá? O último álbum, Now That. Se você gostou, pode comprar também. Aliás, o Deep Purple é a 20ª formação. Tem 3 aí da formação original, como eu disse, mas já fizeram várias formações. É, e continuam tocando até hoje. Bom, gente, ó, a gente vai pro break e volto com a saideira com o Slash. Não saia daqui. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegando aqui ao último set de músicas aqui pra você, e a gente já tá tocando Apocalyptic Love, Apocalyptic. É Apocalyptic Love. Do Slash, esse excelente guitarrista Roberto falando da Apocalyptic Love. Mas já pensou Roberto anunciando isso? Ia virar pro Slash e ia falar: eu não caravo mais. Você é o famoso quem? You is the famous who? Inglês. Fala sério, cara. O cara, o Calunga ia desanunciar essa porra. Essa música é minha que vocês ouviram, cara. Brincadeira, né, cara? Faz uma falta danada, meu Deus do céu. É isso mesmo. De graça, né? Gente, ó, vamos pra saideira então aqui com o Slash. Ele foi um excelente guitarrista do Guns N' Roses. Continua sendo um excelente guitarrista. Mas do Guns, cara, eu acho que era o auge dele ali. Até mesmo com aquela turma toda ali. Brincadeira, né? A gente vai com... Oh, olha só, One Last Trail. Começando a última sequência. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. inside. You only know the things that will fail to be. Your pessimistic one who sees the end to come. Where every joy is lost to a tragedy. And still you wonder why you cannot find your peace today. How is you were meant to live with so much more than this. And now if only you could see, you could be standing out in the sun still. The rain's coming down, the rain's coming down. There ain't a cloud in sight still. Your heart beats cold and gray every day. You know it brings me down. The way you drag around, your heavy heart just like a stone. Well, keep your misery, don't put it on me, 'cause I got problems all of my own. You could be standing out in the sun still. The rain's coming down, the rain's coming down. So keep your cloud of darkness and doom off my parade. Yeah.

É isso aí, espero que vocês tenham gostado do Slash. Não deu pra tocar todas as músicas, mas nos próximos programas eu vou continuar tocando. Aliás, tem muitos lançamentos pra gente tocar aqui também. Gente nova que tá fazendo, gente antiga que continua fazendo sucesso, coisas que a gente ressuscita aqui no Rock. O Rock and Roll não morre nunca, cara. Não tem como, tá? Você ouviu, ó, You Will Rowan, Halo, No More Heroes, You're a Lie, Standing in the Sun e One Last Trail. É o último álbum do Slash. É o terceiro álbum da carreira solo do Slash. Terceiro ou quarto, agora não me lembro. Ele tinha também o Red Velvet. Como é que é? Red Velvet Revolver. É Velvet Revolver. Não, não, tem um. É Velvet Revolver. Era a banda que ele criou assim que ele saiu do Guns N' Roses. Depois seguiu carreira solo e virou só Slash. Ele não precisava nem de botar outro nome, não é mesmo? Gente, ó, chegamos a mais um final do Classic Rock com os três álbuns novos aí do Black Sabbath, Deep Purple e do Slash como novidades pra vocês. E eu prometo mais ainda, tem mais novidades ainda que eu tô baixando na internet lá, porque tem que ser na internet mesmo, cara. Esperar chegar nas lojas, pra você ter uma ideia. É, esse álbum do Deep Purple eu já tinha, do Deep Purple não, Black Sabbath eu já tinha há 3 meses atrás. E foi lançado agora, no finalzinho de julho. Ok? Gente, ó, sabadão, sabe como que é? Vou encher seu saco mesmo, meu amigo. Se eu for sair, tudo bem. Vai dirigir? Não beba, cara. Leva alguém que não beba. Faz aquele rodízio de cara que não beba. O mané da rua. É. Tem sempre na turma aquele manezão que não bebe e enche o saco, né? Dá um porre de Coca-Cola nele e manda ele dirigir de volta. Arruma uma gatinha pra ele e fica quieto no canto, tá? Só beijando na boca. Agora, se não der, deixa quieto. Mas se for dirigir, cara, não beba. Classic Rocks.